Alô, família! Parceiro Fabinho dos Mara também tá preguindo a certa guarda para a família. Quebrando tudo no ponte, chama, irmão, irmão, irmão, irmão. E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Tu quer, tu quer, tu quer. Acelerando, acelerando, acelerando. Acelera mais um. Batata, o Batata de Gourmix, o meu parceiro Adson, louco pro Xome e o fortíssimo Júnior da Pedreira. Mais tarde, todo mundo no planeta show! Bota, bota, bota, bota, e bota nela, vai botando, vai botando, vai! Abraçamento, trouxe, pega fuga. Aqui do nosso lado, canal esquerdo também, bora. É a Frasca, não. E o Fernandinho da TF, o Kelvin, os tendas. E o filé da TF, meu irmão, meu irmão. Quem tá solteiro, dá um gritinho aí. Agora, 3, 2, 1, lá vai. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Nada. E aí, Alexandre? A Morena também, a Fabiana. O Elton, o Igor. Tudo aqui, ó. E a minha GDS aqui presente com a gente também. Tá direita de boa. O Thiaguinho Pop. Pop Red na parada. E aí, Pop? Aí, Diana. Celcinho, prepara Celcinho domingão depois da vitória do Leão. Todo mundo lá no Caribe, show, meu brother! Você acabou de me perder. Que sabotei o copo dessa piranha. Que sabotei o copo dessa piranha. O burra sabotou. O Adson Baby também, parceiro, molequinho. Bora, molequinho. Que sabotei o copo dessa piranha. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela quer dar pra bater, ela quer dar pra bater, ela quer dar pra você, ela quer dar pra bater. Vai liberando pro DJ, o bora pra cima, ela quer dar pra bater, ela quer dar pra bater. Eu tô no croco, usando Duke Golden. Lá vem! Sempre trajado no bolso de malote. Consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica. Essa noite vai. Vai pra cima! Cozinhas da tela, mais pra frente, pique. Olha o caquinhado, caquinhado. E vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vai! Mais pólvora! Alô, Charles! Charles Machador também parceiro, Miau, bora, Miau! Até o Safo tá na área! Eu sempre tá no camarote, galera, vai! Pra fugir de olhar. E o quê? Sedutores. E o Juninho Fantasminha também, Padreze. Mas veio você me... É o Bruninho. Segredo. O burro já escreveu errado aqui. Fala, Nadison. É. O açaí também da Samarina, obrigado, viu? Mas veio você... pra me ensinar o que é o amor. Essa tá especialmente para todas as meninas que gostam de dançar. Lá vai, vai. Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança. É tipo música de motel. Falando de amor pra vocês. É a volta do Ceará. Ceará, tu já fugiu, cara? Tá doido, engraçado. Vamos lá. Você não deu valor. Vamos falar de amor. Vamos falar de amor. Vamos lá. Eu sou o cachorro que você... E aí, Jefinho? Mozão, quer me chamar de cachorro? Vai, lá, vai, lá, vai, lá. Mozão, quer me chamar de cachorro? Logo tu quer me arrasar. Fala a verdade, explana pra suas amigas. Fala a verdade, explana pra suas amigas. Minha não, caralho, e a nozinha não. Cachorro, vai, cachorro, não existe. É bandido pra caralho, e a nozinha não. É bandido pra caralho, ela gosta. Resiste. É bandido pra caralho, e a novinha não resiste. É bandido pra caralho, e a novinha não resiste. É bandido pra caralho. 3, 2, 1, agora. Eu vou pegar todo mundo. China! A rede diária da produção. Do tanto que eu te dei a Croco e MC Pose na Via Show. Sabe que o Patrese é o cara do momento. Como anda brava pra poder passar o tempo. E as que pensava hoje em dia tá rendendo. Pode ver, virou a nossa tropa até. E aí, Patrick da Coxinha? Tá aqui comigo também, um abraço, garoto. Vamos nessa ponte, crocodilo. Pode ver, eu tô voando alto. Ela quer o seu gostado. Ela quer o seu gostado. Ela quer o seu gostado. Ela tá no crocodilo, vestida de supreme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo. Toma caqueado, toma caqueado, vai tremendo. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Bora pra cima, bora pra cima, vem. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido, vem. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. A música é muito firme, olha. Fala, Diego! O Diego Caçador também e a Nara Freitas. E aí, Júnior? Bora, Marcelo! Bora, louca! E deixa na batida e a galera vai dançando. E o Patrese e o Malambite arrepiando. Toma na batida, na pressão. Na batida, na pressão. 3, 2, 1, agora! Ai, ai, ai, amor. Vem DJ Patrese pra roubar seu sentimento. E aí, e aí, e aí? Não sei como explicar a ti todo este meu sentimento. Patrese. Ficar-te gravado em todo. Ai, ai, ai. Fala, Maurício! Prepara domingo, garoto! Acho que vai ser 3-0 pro Rio. O que é que me diz? E aí, Carlos? Tá comigo também? Um abraço! também, meu parceiro Moeda GDG. Tá aqui comigo no Gigante, tá no Croco, tá no Point. Aquele abraço a você, Moeda. A minha GDS também na direita. Abração aqui do Batrelli. Mas a verdade não sei como fazer. Também quem tá mais aqui, minha galera do Jurunas. A minha galera da TF também na área. Galera no camarote, doidando tudo. Bora lá. Só a cabecinha, filha, vai. Doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, tá doidão. Malucão, mordidão, tá mordido na parada, então bora. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. E hoje também é aniversário da nossa grande amiga Larissa Portela também. E tá só um festão aqui do nosso camarote. Do lado esquerdo, aniversário da Larissa, Patrese. Crocodilo e na tela também do Mauro Son. Patrocina da oficial do baile do Batrese. Vamos nessa! É a Trevo Esporte na parada! Dominando tudo! Bora! Patrocinador do Lurian também, se liga, sabe? Taca a ponta! Pra cima, pra cima, pra cima! Bora no batidão! O grito da mulherada que tá solteiro hoje aqui, ó. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. Torcida do papão, joga, joga, agora. Vamos. O quê? Quero gritar campeão. E a torcida do Leão domingo vai invadir o Mangueirão. É desse jeito. Uma coisa eu te peço. Uma coisa eu te peço. O quê? Joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Lá vai! E caqueado, caqueado, caqueado. E doida tudo. Cuidado com a tua que a nuca te pega. Te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com a tua que a nuca te pega. Te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com a tua que a nuca te pega. Te pega daqui. Bora, DJ! Tá passando mal, tá passando mal, vai! Diga-me quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo. Bora, Celcinho! A Yasmin também tá aqui com a gente, bora, Yasmin! Bora, burra, manda! O foco, sonhos com você. Isso faz doer, nem imagina o quanto. Quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu. E aí, meu parceiro Nadson? direita, tá no cromo. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. Bora, periquita! Agora pra frente, capa, periquita. Felicidade, sucesso. E ela tá comemorando no som que ela dá valor. Crocodilo. A minha primeira vez que me apaixono por alguém. Se me perguntar, não sei de onde vem. Na casa de uísque. Nenê, põe no telão aí, acho que tu tem. Não quer parar de acelerar. Na casa de uísque. Do meu parceiro Luciano. Em pensamento. Vamos por aí, pai. Vai fazer uma onda aqui. Lembrar daquela noite de amor. E segura! Na casa de você adormeceu. Sabe, aquilo foi algo surreal. E o quê? Como Cinderela eu vivi ao seu lado, momentos de amor tão lindos. A distância só faz me machucar. Espera agora, tá na tela, esse mesmo aí, ó. Eu vivi com... Vamos nessa, vamos lá! Mais um patrocínio de sucesso! Na casa de uísque, do meu parceiro empresário Luciano. Agora fechado com o baile do Patrese, com o Crocodilo. E tá no telão, pai! Só uma noite de amor. Uísque mais barato do estado do Pará. É com meu amigo Luciano. Bora lá! Sucesso! Chama um abraço também, nossa grande amiga. A Cleição também e a toda a nossa família Pitch da Cabanagem. A nossa família Pitch, que mais tarde vai estar invadindo o planeta show. Hoje o bicho pega mais. Que nem um tsunami, devastando o coração, incendiando tudo. Bagunça, bagunça. Toda a razão, bagunçando a minha vida. Já não sei o que fazer. E quanto mais eu fujo. E aí, Fabinho dos Malas? Grande Fabinho. Te amar. É dos caixa abaixo também. Sofrer, coração. Ó, Diego Caçador! Tá na área, área, área, área. A paixão dói no peito sem você. Dá-lhe, bigodinho, 50 conto, bora! Minha paixão. Não tem fim a cada dia. Quero mais. Crocodilo e Vaguinho de Bem. Quem porque doeu em mim? Essa saudade que sinto aqui, eu não aguento. E aí, meu parceiro? Acabou. É Móvel Ostentação, meu irmão. É o homem das fronteiras. Aqui presente com a gente. O homem do rali, verdade. Lembra na fronteira, pai? O Fernandinho também, o filé da TF. Tá todo mundo aqui. Bora, filé! É gente boa, camarada. Bora, Kelme! Aceita tu! Hoje tem piscina, tem? E a toda a galera também do Sobaré Futebol Pelada. A galera também lá do Jaderlândia tá aqui com a gente, obrigado, viu? E o Leonardo Oliveira da Paneguinha vai fechar um som que lhe dá valor. Então, Bruno, bora, Leonardo. Sábado, sábado não, mais tarde tem Planeta. E domingo tem Caribe Show. Fechadão, fechadão. Fronteira, meu irmão. Meu parceiro Thiaguinho dos Garotos do Red. É o homem das fronteiras, o Croco também. Ele é sua esposa, tá comigo. Tá de Thiaguinho. Acho que ele vai pra Macurito, quarta-feira. Invadiu o Maranhão. Ele é doido, ele é doido, vai. O Léo Pitbull e a sua dama bela, bela Lima, aqui ó. E a Penélope Charmosa. Eu adoro quando toca em mim. O amigo Olhão e a Deise Miranda. É a Penélope sempre fechada. Penélope Charmosa. Bora, Olhão, bagulho doido. É nóis. Tá na tela, pra cima, vamos! Te perdi, oh, oh, não. Quando acordei, você não estava. Bateu a saudade, a vontade de gritar. Quero sonhar de novo. Canta! Dessa vez você não vai escapar. Como diz lá no Juruna, agora tu pegou os pontos. Foi bom te amar. Depois daquela parada, o cara encabula. Bora pra cima, bora! Tão noite de amor. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Assim dá demais, dá demais. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. Você se foi. No caqueado, no gingado e o gritinho. Dos meus olhos vermelhos, uma lágrima. Vocês! Caiu. Olha, pra deixar a marquinha ok. Janeiro de promoção na Raíssa Bronze, viu? Então pronto. Hey, DJ, aumente o som aí. 35 e 50? Pra ver se encontro meu amor. Olha a burra. Esse amor é mortal. E aí, batata do Grill Mix? O Alisson, louco de pochope. Alô, fortíssimo Junho da Pedra! Quando eu jogo essa aqui, ó, eu fico kit com ele. Fortíssimo Júnior da Pedreira! Olha o sorriso! DJ Nené, o talento da do bordel. Sabe aquele dia que você se foi? Atenção, garçom gordo! Dá um chega com a nossa GDS aqui em cima do palco. Bora ver, filho! Os amiguinhos que tá de PT. Entrei pra boca e agora eu tô de pé. Todo mundo nu! Comendo vaca. E ela tá demais. Essa parte que eu gosto, ó. Queria você. E agora. Você. das virgens. O grito das gostosas. Das sinceras. Quem tem amigo corno aí, dá o grito. Quem tem vizinha fofoqueira, faz barulho. Agora. Mochila nas costas. Caça! Puta, mochila nas costas, radinho na cintura. Lá vai! Bonézinho pra trás, só caçando. Puta, mochila nas costas. E aí, Lourinho? Da família Pitch de Panagem. Pra trás, aqui, ó! Só caçando. Puta, mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás, só caçando. Puta, só caçando, só caçando. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto. Pra cima! Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. É todo show, elas tá me querendo. Chegando homem. Como anda brava pra poder passar o tempo. E as que pisavam. É 9 de abril, né, bezerra? Rendendo, pode. MC Pose! Tiro. Crocodilo! Lá na Via Show! Já deixa mais ser rede pra ninguém. Eu vou bater. Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou. O quê? Viajei e vi, depois percebi que a liberdade em mim acabou. Mas é a putaria que eu amo, eu amo mesmo. E disso eu nunca me engano. Se tu quiser queimar um balão. O quê? É só vir com o DJ Patrese. O esquerdo só tem peixe, o direito tá cheio de onça. Gaiola eu troco do black na voz. E aí, garçom gordo? Dá um cheque com a GDS rapidinho, pai. É, tá fim de beber. E aí, gordo? Não quer o vale, não? Se teu ex não te quis, tem quem queira. Como foi que te perdoa? E aí, Bruninho? Era que tal deu tempo de compromisso? Quantas minhas na para-para? Se terá comigo, moço, eu não quero me meter na relação. Mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais. E seria duvidado quanto é capaz. Então, você junto o balde. E é o croco, bola mulherada, vai quebrando e empinando essa bundinha. Lá vem, e ela vem. Agora. Eu sabia agora, que ela viria, de longe sinalizou pra mim. O quê? Tá lotado de mina gostosa, mas você eu chamo no dedinho. Eu tô chapado. Mandar o meu papo. É firme, né? Lá no baile, mais um. E nove eu pago. Pelo pago, cena, machado. Gente no carro. E ela? Sacoleja na raba na frente. Bora, Marlon Beach! Hoje tu vai com nós! Braba, isso eu vou te dar também. Teleflex? Na meu bem, só botado na meu bem. De gaçada! E ela vem, sacoleja na raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. Só botar. Coisas da vida. Amiga, isso complica, que às vezes se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Te liga! Tu já sabe qual é. O baile do Patrese é o verdadeiro. Vamos pra gaiola do bom. Vai, a bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo, descendo, vai, a bola pro pai, novinha, vai, descendo. Cê é doido, cê é maluco. A minha trama esporte, meu irmão. Na área, sempre. Descendo, vai, a bola pro pai, novinha, vai. Cê é o doidinho, o malucão, na treva. A mãe, quis prender. Isaac Rock doido, é verdade, pra cima. Tirou o controle sem pirar. O quê? Pra que eu fui maltratado. Bora, Marlon, tchau. Quero criar. Vai. Fala, Marcinho. Vai. E o Marcinho Seixas, meu parceiro pop da Nair. E o Patriquinho, parceiro Mário Louco também. Hoje tá só um festão aqui no ponte, meu irmão. Deixando, vai. A bola pro pai, vai na minha vai. Desce! Deixando. O grito das virgens! O grito das solteiras! Empina essa budinha! Vai! Vai, vai! Agora tá firme, papai! E o quê? Abre logo uma aí! Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ pra 13. Pra comer. O Varai Xereca. Varai Xereca. Varai Xereca. Balão Beat, vai junto. E comemos o Varai Xereca. Vai pra cima. Varai Xereca. Tá tudo gravando aí, mano. E comemos o Varai Xereca. Cheguei. Oi, oi. A festinha vai começar, meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Deixa sossegar. Nós nem era convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. O que mandou falar, pô. Tapa na cara e saiu com a orelha quente. Toma só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Toma só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Se eu te contar, cê não acredita nas ideias. Comi a dona da festa, era aniversário dela. Comi a dona da festa, era canta aniversário agora. Dela. Comi. Comi, quem dera. Transei, não gastei nada. E o melhor de tudo, arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo, ainda arrastei. Vamos pra 13 em 2, tá bom? Tá na hora. Tipo música de motel. É assim, ó. Macaqueado. Macaqueado. É tipo não. É essa aqui, ó. Música de motel. Quando fala em motel, já tá no telão. Beat motel. Melhor propaganda que essa, rapaz. Doido! Lá vai! All your midnight buttons have been struck. Between a sudden bulls and a bear. Beijo! Abraço! Beijo! É nóis! And the city can be true. Echo the roar of the dinosaur. They all doing a monster match. Most of the Texans, most of the world. I'm only taking calls. O grego é... Duke Golden, aqui com a gente, um abraço, parceiro! Tchau, no rosto! Bora falar de amor, bora! Vai! Canta bem alto! Pra se falar de amor. O quê? Ah, é? Eu já vivi o amor. Mas pode coisa. O quê? Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outra alguém. E aí, Natsu? Aqui em Brasília, igual a gente também na direita. Tá com muita falta, pô. Dá o branco. Tô vendo aqui no caderno. Vamos lá. Tá no livrão, pô. Sei, outro amor vou encontrar. O quê? Tá aqui caqueado. E aí, sapo GDS? DJ! E o machador? pulou o muro, meu irmão. Ele pulou o muro e fugiu se desgraçado. Como é que é? Hoje me deu uma vontade louca, alucinada. E aí, miau? De me declarar pra você, te amar demais. E só você. Ah, Bruninho! Voar no céu azul, mergulhar no oceano sem medo. Olha o Gley Santos, a família Pitt da Rabanagem também. Grande abraço! Meu amor, estrela guia, me carregue para onde for. O quê? Eu sei que um dia a gente pode se perder, mas não vai ser assim, se depender de mim. Porque eu vou lutar pra nunca acabar. Haja o que houver, venha o que vier. Inverno ou verão, em qualquer estação, só vou gritar amor, amor, amor. Tá de mulher! Olha, desgraçado. Segura. Meu amor, ela canta. Meu amor. Agora vai. Estou sentindo. Vai pra cima. Bora, mulher. O Alexandre. A Morena também, Fabiana. O Elton e o Igor. Marigão. E o quê? Me apaixonei. E aí, Lívia? Como um som. Só tem a cara do MT. Saia pregando faixa, eu imitei por aí. Já falei. Não sabe da história. Eu te quero. Nunca roubou um pompilho, Marlon Beach. Você sabe. Moeda lá do bilhar. Te quero. Você... Vamos, rei. Fala, Leão! E o Léo Pichibu também é só a primeira dama. A Bela Guima também, obrigado, viu? Lá vai. Pra cima. Vai mais uma, vem. Com vazio tão profundo, eu procurava um jeito desse. E o papai do ano é o Bruno Pancadão. Enganada, me entreguei aos teus carinhos. Tá vindo herdeiro aí. Fui parar. Por um homem cheio. Bora, Pancadão! Pensa que não teve piedade. Dei meu mais lindo sentimento e em troca recebi uma grande. Papai. Fui abandonada. O quê? É tu, Bizer? Meu sonho. Mas essa solidão vai acabar agora. Vou com a galera do rock e vou viver. Foi noite afora e dia dentro que encontrei quem me mostrasse a alegria. Só na moral. E hoje eu lembro sem saudade. E aí, Brandinho do Cross? Essa vida tu. Ah, de outra. O tempo passou, pô. E com a galera do rock eu me divido. Do Cross, bora! E não preciso de você. Do pesadelo eu acordei, canto sorrindo com o melhor som, tô motivo de Belém. Fui abandonada. Vocês! Acho que é tu, né? Vai. Deixa no escurinho! Bora pra cima! E tá na hora! Por favor, essa luz aqui. O responsável pode apagá-la. Pode apagá-la. Quem tá solteiro, joga pra cima aí. Por favor. Aí. Essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Quem tá feliz, joga pra cima também. Quem gosta de fazer fumaça. Joga o isqueiro, joga o celular pra cima, acende tudo. Bora, bora, bora, bora. Ai, ai, ai, ai. Acende o isqueiro, acende o celular. E o bagulho vai doidar, doidar. Sei. We gon' rock it till the wheels fall off. Vamos ler, vamos ler, vamos ler. Say, oh my, to be acting too bold. Take a sim. Vamos meter ficha, moleque. Olha como tá bonito. Celular pra cima, assim, de acende. Só os usuários. Só vocês. Canta comigo agora, no ritmo lentinho. Vem, que vem. Demorou formar. Souza, o cara aqui no show me tá na área. Pra se ligar, calma. Um, dois, três. Uma grande vontade de chorar. E vindo me visitar. Talvez se eu tivesse pensado um pouco mais, talvez hoje eu não estaria atrás de uma cela no pátio de um presídio, numa triste tarde de domingo. Você não sabe, é triste. Vamos lá! Sobreviver em paz é que tem que ser. Verdade no Ceará! As fotos penduradas na parede. De madrugada, quem deve é que treme, chora, sofre, pede pra não morrer. É o filho dele, né? Eia é matar ou morrer, eu agradeço. Bora, burra, bora pra cima! Visita. Graças a Deus ainda tem. Lá vai! São Paulo, dia 1º de outubro de 1990. Eu toco mesmo. 8 horas da manhã. Aí! Aqui estou mais um dia. Sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma. Te liga, pai! Metralhador alemã, o de Israel. Estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé. Mais um cidadão José. Servindo um estado, um PM bom. Passa fome metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero. Mais de um a cem, a minha chance. Gigante Crocodilo Price. Bora tocar pra mulherada também.